Você ouve 1370 kHz. Sintonizam AZYJ 940, 1370 kHz. Rádio Difusora de São Miguel, AM, com 2,5 kg de potência, a maior potência do Alto Oeste. A partir deste horário, a Rádio Difusora passa a apresentar... Amanheceu, peguei a viola... O programa Viola, Verso e Canção, com os poetas... Francimar Belé e Chico Dias. Viola, Verso e Canção está no ar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Alô, amigos e amigas, sócios e cadeira cativa do programa Viola, Verso e Canção. Jesus me deu, pelas oportunidades que ele me ofereceu, e por eu não derramar sangue de um amigo meu. As cantorias que fiz e por mais um dia de vida. A Maria concebida eu agradeço também. Vamos agradecer tudo que na vida a gente tem. Proteção do Messias de Belém. Apoio cultural poeta Gilmar de Souza em Manaus, Dona Expedita, Serrinha dos Marinheiros, poeta Francisco Candé em Natal, Zé Leite e Zefinho na Água Branca de Icó, Ceará, Cosminha Freitas na Trindade de Pereira, Ceará, Doutor Nivaldo Moreno em Coronel João Pessoa e Gorete, Virgílio Negreiros, ali na Estrela de Guizó. São os cadeiras cativas do programa da gente. Ótica Lavou, realizando. Você ouve 1370 kHz. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz. Rádio Difusora de São Miguel. Você acabou de ouvir pela Rádio Difusora de São Miguel o programa A Hora e a Vez do Repente, com os poetas Juvenal Ferreira e Felipe Bezerra. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Nova Difusora de São Miguel. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Rádio Difusora de São Miguel. Aqui você tem o melhor na sonorização, na qualidade e na programação. Difusora M. Um show de rádio pra você. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas.